já vejo você nos meus planos. Tô falando, te amo, sonhando. E a gente tá só no começo. Imagina quando entrosar o beijo e o bom dia fizer parte do roteiro. Deixa eu cuidar, deixa eu chamar você de minha. É que uma sorte dessas não acha em qualquer esquina. Cê faz de um jeito que minha cama vicia. Cê tem um gosto que minha boca precisa. E o seu cheiro parece que impregna. Cê tá com cara de amor da minha vida. Cê faz de um jeito que minha cama vicia. Cê tem um gosto que minha boca precisa. E o seu cheiro parece que impregna. Cê tá com cara de amor da minha vida. Rocha. Deixa eu cuidar, deixa eu chamar você de minha. É que uma sorte dessas não acha em qualquer.